meu cangote. Provavelmente eu já vou estar cansado e bebido. Quem sabe até telefonado, quem sabe atendido. Algum telefonema de um dos meus velhos amigos que bebem cativos no mesmo instante que eu. A verdade, acho que ainda tenho 5 contos aqui no meu bolso. No meu bolso, como eu sou e mais um.